batalha. Se não surgem as provas, se inimigo não se levanta, batalhar não é batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha. O fogo santo está queimando, o Espírito Santo está batizando. Fogo santo está queimando, o Espírito Santo está batizando. A igreja luta, a igreja ora, recebe poder e alcança vitória. A igreja luta, a igreja ora, recebe poder e alcança vitória. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha. E quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja canta. Quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja canta. Igreja prega, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala. A igreja prega, a igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha, nós ganharemos a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha.